Eles sempre souberam de mim, souberam que eu tava de pé. Tudo que eu faço é assim, ele faz igual, eu sigo mantendo de pé. Agora parece que eles estão se vestindo bem, tentando, tentando. Eu sou a referência, ele sabe, yeah. Mas segue voando, segue contando. Assiste meu tubo da areia, comédia. Essa porra parece o Medina, sou fã. Ela segue no Índia, segue o perfume, yeah. Ela tá sempre me observando pra ver se o casaco é de grife. Se eu tô na pista, eu tava só me arrumando. Eles querem fazer o certo, mas eles seguem errando. Eu era mais um alvo certo, eu tava certo, eles seguem me errando. Eu quero dinheiro e problema, tu acha que eu ligo pra porra de um hater falando? No destaque ele tem uma foto de mim, só pra fingir que ele é meu mano. Ele tem uma foto de mim, só pra fingir que ele é meu mano. Os números cegaram sua visão, os números cegaram sua coragem, os números tiram sua vontade. Isso não me dá mais pressão. Eu sei que tudo passa, é só uma fase. Sente e me traz a vibe. Tu fala, mas não sabe. Eu não preciso falar de ar, porque chefe não fala. Eu não preciso provar pra tu que eu tava na merda, que nada, que nessa porra foi de graça. Me desculpa se eu nasci bonito, se a música é foda, eu não te devo nada. Eu segui um caminho, montei um caminho mais longe de casa. Eu saí do Brasil, tava na Tijuquinha e voltei morando na casa. Saí do Brasil, tava na correria, tentando montar minha casa. Saí do Brasil, tava na disposição pra voltar fazendo o que eu amava. Saí do Brasil, tava na disposição pra voltar fazendo o que eu amava. Saí do Brasil, tava na Tijuquinha e voltei morando na casa. Saí do Brasil, tava na correria, tentando montar minha casa. Saí do Brasil, tava na disposição pra voltar fazendo o que eu amava. Saí do Brasil, tava na disposição pra voltar fazendo o que eu amava, yeah.